parquear sua esquerda no 09, está autorizado seu push de estacionamento no portão 08. Após o parqueamento no 09, está livre o 754. No 0, TAM 3216. GPS, trafixão no 0. Controle ciente do RNAV, aguarde autorização com o 600. Aguardando autorização para o RNAV, gol no 600. Visão praticamente sobre o esquema 2230. Passaria 2230, completo final, chame torre 118.6. 118.6, obrigado. Prosseguindo a descida, gol no 600. Gol no 600, desça nível 050. 050, autorizado, gol no 600. Gol no 97, reautorizado 2000 pés, ajuste no 012. Autorizado final, reporte estabilizado. Ah, estabilizar no localizador, descendo para 2000, gol 697. Gente, completo final, agora a gente transferência para a torre. Acerte. Controle, Salvador, está 8001 no Puka. Está 8001 no contato radar, sumo nível 330, saída Puka, Aracaju. 330, tá? 8001. Mete-se em frente, até através do 620924. Qual altitude que mantém? Gente, check transponder, não recebo modo Charlie. E o tráfego da Webjet se encontra? Ah, tá joia então, obrigado. Tem dois bondes, um se encontra no 05 e o outro no 612. Tá joia, aguardo atrás dele, obrigado. Tel Fox Papá, 3 de milhas para Conde, serviço radar terminado, chamar a Caju 1203. Papá Romeu, Tel Fox Papá, controle. Salvador, o Papá tem direto em Zulu para ingresso no corredor Interlagos. Mantenha 1500 pés, ingresso corredor Interlagos, reporte rata 3 com a pista. Reportará. 07, baixou, travou, 2230, passarei. Avistado, pista livre, autorizado pouso na 17. 1160 graus, 08 nosso, passarei 2230. Bora. 118.6. 18.6, vai ser uma torre, 697, volta. Salvo, TAM 3216. TAM 3216, táxi via Alfa, mantenha a posição antes, táxi 6 quilo. Alfa, manterá antes da Kilo, TAM 3216. 1697, estabilizado no avisador do X-ray, trem baixo travado. Ciente, gol 1697, cabeceira deslocada 1200 metros, cheque o trem. Ciente, da deslocamento, trem está em baixo travado. Autorizado pouso, pista 10, 1160 grau 08 nós. Ciente, pouso, 697 a gol. Passarelo 2230, no solo 013, libere a esquerda na Lima e mantenha. Chame o solo em 121 decimonote para instruções. Gente, vai liberar na Lima, mantém 219-2230. Gol no 697, autorizado o pouso, 150 grau 07 nós, confirma a cabeceira deslocada. Gente, nervoso, na 10, cabeceira deslocada, 697. Esquerda na proa 050 por 35 milhas. Gente, 050 por 35 milhas, está 8001. É, obrigado. Controle Salvador, o Papa Hotel Gileta de Luz, é contato visual com a aeródromo. Gente, para ingresso circuito, chame torre 118.6. Logo. Gente, visual agora com o passarelo. Pode prosseguir em frente, observando o táxi do Bangra Gol. seguindo até posição remota. 3 milhas para 1-0. Já fez contato visual com o tráfico, Juliette Tango Zulu. Alô, Salvador, Webjet 6741. Boa tarde. Salvador, Web 6741. 6741 no Guarulhos, confirme o nível. 340. Será coordenado, Guarulhos, informação em curso é Oscar, base cópia. Paciente da Oscar, pode confirmar da Elde, né? Afirmo. Obrigado. 66, ajuste no 012, autorizado RNAV. Reporte a Vitor 366. Gente, após a etapa, vai voar pro Serra Vitor 366, vai reportar passando 366. Juliette Tango Zulu, autorizado pouso, pista 17, 150 graus, 08, nosso check-train. Baixado travado, Juliette Tango Zulu. Salvador, muito boa tarde, Tan 3192, pista ótica, cruza o 190 para o 150 na próxima área. Tan 3192, acione a identificação, chegada Mari, desça nível 050. 150, Tan 3192. Toma, vai chamar 6972. Doutor, WebJet 6721, para pushback acionamento do portão 6. Gente, aguarde, o 6721. Aguardando. Paulo, TAM 3216, no pátio 3, pode prosseguir, senhora. Afirmo, prossegue em frente, ingressa até o portão 10, agilizando na medida do possível. Até o 10, agilizando, TAM 3216. Objeto 6741, pronto, cópia. Prossiga na sua escuta, 6741. O objeto 6741 está autorizado Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Whisky 50. Decola dando 0, primeira curva direita, saída da L, transição de NER, 5505 é o transponder, o controle 19.35. Autorizado Guarulhos, 340, Upper Whisky 50, decola da 10, direita na da L de NER, 1935 é o controle, senhora 5505, objeto 6741. 6741 da Web, cotejamento correto, reporte quando pronto, para acionamento push. Chamarei. Paulo, voo 6972, escuta. 697, prossegue táxi em frente, via Alfa, reporte Enzo, táxi 6 quilo. Segue via Alfa, reporte antes daquilo, 697. Abaeté. Ok, então, 180 graus, à esquerda agora, em frente para Baeté. Boa tarde. Objeto 6721, autorizado push acionar. Portão 06, reporte quando pronto táxi. Puxa e aciona, reporte pronto para o táxi, web 6721. Alô, Salvador, passarei do 2230. 2230, confirme o nível vitória da conquista. O nível 180 para a conquista, por favor. 180 será coordenado, informação em curso é Oscar. Follow. boa tarde mais uma vez, Papa Tango Mike, Foxtrot Quebec. Foxtrot Quebec, que aguardando o Pato 3, tem um Bangra Objet realizando o push no 06 já. Colado, ó. Aos 19, chame o controle. Obrigado. Voo no 754, chame agora o controle, 19, decimal 3. Listo. Salvador, voo no 754. Lula 754, contato radar, sobre nível 390, Cidade Puta, transfer na Caju. Voo no 754 para o 390, voo Caracaju, tem condição de coordenar o nível 410 para o voo no 754? Aguarde coordenação com o centro Recife. Antes, não ativo, é, o calço fora é o fim, né? Sente. Próximo daqui no voo 697. Voo número 697, táxi via Kilo para o 3. Via Kilo para o 3. Mike Fox, Trato Quebec, está autorizado a iniciar o táxi, mantém a posição na saída do Pato 3, aguardando a autorização. Observando na saída do Pato 3, aguardar. Passarei 2230, pronto, cópia. Passou Serra Victor 366, visual com o campo, gol 1600. Gol 1600, completo final RNAV, chamei torre 1186. 186, obrigado, até já. Toda conquista, nível de voo 180, decola da 10, primeira curva direita, saída gole, eval após direto, vitória da conquista. 5533 é o transponder, o controle 199.35. Cliente autorizado 180, decolador 10, primeira curva direita, agora leval, após direto, 5533, transponder, 19.35 é o controle 2230. Protegimento correto, repouso quando pronto, posição remota. Será pronto, remota 2230. Fala, Luiz 6731 para o táxi 98 a bordo, autonomia 0320, alterna Recife. Objeto 6721 autorizado, táxi, Juliette Alfa, ingresso na Taxi Delta, na Delta, ponto pronto, chama a torre 108612. Ajuste 0M2, lateral na minha escuta, bom voo. Web 6721, táxi, Juliette Alfa e Delta, na Delta, chama a torre 186. Mike Fox, Soft Quebec, da passagem ao banco da WebJet agora, iniciando o táxi, através de 612. Após o tráfego, ingressa, contorna o pátio 1, após Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chama a torre 1086 para o cruzamento quando pronto. Não ativo, sua piada. Faz passagem, consegui, contorno, Lima, Mike, Quebec, torre. Mari 060, tá aqui da Renata, deixa na zero. Controle ciente da Renata, aguarda autorização. 3372. Afirma, porta 1-1. Ele vai atrás do bandeirante do 1-1. Solo Web 6741, por estacionamento na posição 5. Aguarde, o mestre do 4-1. Passa nível no 3-0, chame Recife 12685, alterna 12545. Voo 754, chama agora Recife, 12685, alterno 2545, boa tarde. Eu só gostaria de saber se vocês não têm um plano de voo ou se não tem só aprovação para eu poder entrar em contato com a companhia aqui. Não, negativo, já tem um plano e no exato momento que o senhor entrou em contato comigo, estava com o centro Recife solicitando. Ok, então mais escuta então. Pronto, cópia. Pronto. O 806 está autorizado a Aracaju, nível de voo 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Pucajama, pós direto, Aracaju, 5527, eu transpondo o controle 199 decimal 35. 190, decola da 10, primeira curva esquerda, puta já Maracaju. 5527 para fonte, 935 é o controle, gol 1806. 1806, contingimento correto. Pronto no 03? Prontíssimo. Autorizado pushback acionamento no 03, reportado. Reportarei. O objeto 6741 no portão 05, autorizado push acionar, reportado. Chama pro táxi, web 6741. São Paulo, Guarulhos, será coordenado. Formação em curso óptica, TAM 31, C3, aguarde coordenação. Salvador, TAM 3566, nível 190, Aracaju para autorização. Entre TAM 3566 e 190, Aracaju, informo que já tem um bang da Gol autorizado. Possivelmente o centro não irá autorizar. Tem outro? A 130, seria até melhor. 130? Aqui, ó. Solo, T3, 834, informação, foca. Confirme. O T3, 834, tem que dar foca. T3, 834, Fortaleza, confirme o nível. Nível 390, confirme. 390 Fortaleza, será coordenado. Formação em curso óptica, centro da óptica, guarda de coordenação. Gente, aguarda. Boa tarde, Papatango Mike Foxtrot Quebec. Avistado, autorizado o cruzamento da 17, Mike Foxtrot Quebec. Boa tarde. Autorizado. É bom seguir sua coisa. Obrigado, até amanhã. Meia 721, autorizado a decolar, 140 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem web 6721. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, após Jamo direto, Puca Jamo direto. 5540, transponder, o controle 199 decimal 35, TAM 3566. O TAM 3566 está autorizado, Aracaju, nível 130, via Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, após Jamo, Jamo direto. O transponder 5540, controle Salvador 119 decimal 35. Alinhamento correto, portão 01, reporte quando pronto, TAM 3566. Salvador, Papatango, Whisky Telemike. Whisky Telemike, guarde. Táxi do gol 1806, com 2 horas e 30 de autonomia, 57 a bordo, alterna Recife. Aguarde gol 1806. Aguarde 1806. Web 6721, decolado aos 28, chame o controle 19-35. 1935, Web 6721, obrigado, bom trabalho. Bom. 864. Controle Web 6721, passa 2 mil fãs na mão do Proti. Se for possível coordenar, Proti direto com referência. Web 6721, contato radar, suba nível 310, mantenha o perfil da saída, mão no transfer for tip. Mantendo o perfil da saída, Web 6721. Controle 6702, boa tarde. 089, 3192. Nível ponto 100 dos primeiros 1200 metros, até 3192. Ingressa via Quilo Pat 3, no Pat 3, aguarda instruções. Quilo Pat 3, aguarda instruções, amém. 600. Para o táxi Webjet 6741, 128, a bordo, 3h49 de autonomia alterna com fins. C40. Reduza para 250 nós, número 2 para o pouso. Tem. Sim, ativo 2509, web 6702. Tá, tô reduzindo. Calo gol 924, informação. Oscar. E trouxe a Vitor 366, autorizado a RNAV, ajuste no 012. Tá, 366, autorizado a RNAV, 1012-3372. Reautorizado, nível 040, CAN 3372. 040. Mais de cópia. Pode entrar a saída? O cara tá junto. O 674 número da Webjet, dados copiados. Apenas confirme o POB. O 6741 no 128. 128, o 6741, autorizado o táxi Juliette Alfa, reporte entre o táxi e Delta. Juliette Alfa, reporte entre o Delta 6741. O 906, ingresso a Delta, chama a torre 186, ajuste no 002. Ingressa na Delta e mantém o ponto de zero. Boa noite, 06. 600, ingressa pátio principal, pátio 1, portão 06. Pátio 1, ingresso, pátio 1, portão 06. Dan 3173, pronto, cópia. Afirmo. Dan 3173, está autorizado Guarulhos, nível de voo 320. 320 é o nível autorizado via Upper Whisky 50. Decola 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de ré 5530, transponder controle 119.35. 320 é o nível. Upper Whisky 50, São Paulo, Guarulhos, missão do 0, primeira curva direita da EL de ré 5530, transponder 119.35, Dan 3173. Cotejamento correto, reporte quando pronto. Vai voltar pronto, Dan 3173. Dan 3834, pronto, cópia. Pronto. Dan 3834, está autorizado Fortaleza, nível de voo 390 via Upper Zulu 19. Decola 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti 5542, eu transpondo o controle 119.35. Momo Froti, Upper Zulu 19, 1935, 542. Primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Momo Froti 234, vou ver. Protegimento correto, 04 portão, reporte quando pronto. Portela. 3173 no portão 2, está pronto para posicionamento. Dan 3173, portão 02, autorizado, puxa, acionar, reporte táxi. Obrigado, reporte táxi, Dan 3173. 6741, ingresso é Delta, chama a torre, 186. Delta, chama a torre, 186, boa. Papa Tambuí, que quer mais, confirmando apenas o Pátio 3. Afirmo, pronto para a copa. Papatango Whisky, Tele Mike, Salvador Guarulhos, uma centena, decola dando zero, primeira curva à direita, saída Coral. O transponder 5524, o controle 109.35, a rota Whisky 1. Salvador Guarulhos, uma centena, decola dando zero, curva direita, saída Coral. Estamos 5524, depois de começar o controle 109.35, via Whisky 1, Tele Mike. Whisky, Tele Mike, cotejamento correto para 3, pronto para acionamento. Mais um direito para reporte quando pronto. Salvador, muito boa tarde. Dan 3192, livrou na sua escuta. Dan 3192, táxi de Alfa, reporte Anza, táxi de Kilo. Alfa de Kilo, acusa. Salvador Azul, 439, o senhor já tem na sua negativa, entrar em contato com o centro de sítio no exato momento. Gente, criado. Pediu a Renato, senhor. Contra licença, para Renato, aguarda autorização, gol no 3, 18. Guarda 3, 28. No pouso, 160, grau 07, nós. Autorizado o pouso para a nossa levantação. Passaria do 2230 para pushback acionamento, se possível decolagem da pista 17, por gentileza. Negativo, passaria 2230. E poderia acionar os motores na posição aqui para fim de geração da aeronave? Passaria 2230 autorizado, puxa acionar, comprou a da Taxi Lima. E obrigado. Aeronave Cupra 7, um Airbus 3119 da TAM. Reduzindo 180 nós, Webjet 6702. Controle, voo 1806. 806, contato radar, subo nível 190, sai da PUCA, se chama. PUCA já, ó. Possibilidade 230? Faz coordenação com o centro. Web 6741, decolagem autorizada, vento 130 graus 089. Quadrão no 7, inicia. 06. Passa o Serra Vito 366-3372. Então 3372, complete final R nave, chame torre 118-6. 18-6-3372. 26702, reautorizado 3000 pés, ajustando 092, autorizado final, reposta estabilizada. 2000 pés, 1092, reportar estabilizado, Webjet 6702. Truárez Galeão. Antrigina 7368 a bordo, copiado os dados, Galeão e 4806. 30 táxi via Índia Alfa, reporte Anza Taxi Delta. Índia Alfa, Anza Delta, 3, 1, 3. Negativo, tem uma passarela idealizada, puxa sua cauda. Webjet 6741, decolado aos 36, chame o controle 119.35. Boa tarde, 935, 741. Final, Ana Pet, a fala da minha foto. Confirmando o livre pouso. 140 graus, 8 horas. Sede. Contato radar, sumo nível 340, saída da Eldiné. Da Eldiné, 340, 41. O azul 4089, pronto, cópia. Pronto, prossiga, sentido. Azul 4089 está autorizado Vitória, nível de voo 360 via Upper Whiskey 50. Decola dono 0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5536, transponda o controle 119.35. Seja utilizado Vitória, nível 360 via Upper Whiskey 50. Decola 0, curva direita, da EL de NER. E transponda 536, controle 119.35. Azul 4089, está Azul 4089, cotejamento correto, aguarde autorização. Gente, 4089. Para o táxi, passaria do 2230, POD 22, alternando Salvador com 3 horas e meio para o dia. Passaria do 2230, está autorizado, táxi Lima, Mike e Quebec. Na Taxiway Quebec, chamará 208-612. Informo que o táxi será via pista, aguardando instruções da torre. Agora aproximado da Delta. Ingressa Delta, chama 2806. 286 na Delta, 3133. Solo 3834-04, puxa acionamento. Então 3834, portão 04, autorizado, puxa acionar, reportado. Chama lá. Azul 4089, autorizado, pushback, acionamento, portão 09, reporte táxi. Autorizado, puxa acionamento, 4089. Torre, boa tarde, Tantra 173. Ponto espera da Delta, pronto. 3173, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3173. Nossa, foi torre 1186. 286, Webjet 6702, boa tarde. Via Upper Whiskey 58. Decola 1-0, primeira curva à esquerda. Saída PUCA, transição Aracaju. 5545, transponder o controle 1 no 9, decimal 35.